YH638, Rádio Nova Difusora do Vinhamu. AM 1006, Itauá, para toda a região do Vinhamu. Tauá e região, acessa www.difusoratauá.com.br. Um compromisso com a verdade, com a verdade. Nova Difusora, essa é nossa. ZYH638, Rádio Nova Difusora do Vinhamu. AM 1006, Itauá, para toda a região do Vinhamu. Encerra sua programação no dia de hoje.